Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Sábado, dia 17 de setembro de 2011, é o dia em que está aí para ir para mais uma edição deste espaço radiofónico. Ora, na passada semana trouxemos o último ano dedicado, então, ou melhor, a última edição dedicada a um ano que fez história na Eurovisão. Vamos por agora fazer uma pausa sobre esse tópico. Poderemos voltar a ele mais tarde, com outras análises, com outros fundamentos, com outras matérias. Por agora, fazemos uma pausa para iniciar outros temas neste Histórias da Eurovisão. O tema de hoje é uma edição única. É uma edição que irá aqui trazer uma espécie de retrospectiva daquilo que foi o Histórias da Eurovisão desde 27 de março de 2010, o dia em que se estreou. O Histórias da Eurovisão é um programa que se dedica única e exclusivamente ao programa que... Aliás, exatamente ao programa, ao evento que é realizado pela European Broadcasting Union. Esse festival surgiu no ano de 1956. Foi o ano em que conheceu a sua primeira edição. Realizou-se na Suíça. Este festival tinha como objetivo também unir a Europa. Mais tarde, o festival Eurovisão da Canção acabou por se tornar um festival da EBU e não apenas da Europa, já que países como Israel, Marrocos e até o próprio Líbano, que não chegou a estrear-se, mas esteve quase para tal, passaram pelo festival Eurovisão da Canção. São países, como é lógico, que não são europeus. De todas as formas, porque estão associados à European Broadcasting Union, puderam participar neste festival. Outros países, como por exemplo a Tunísia, nunca consideraram a sua participação, mas poderiam fazê-lo. Nós hoje vamos fazer aqui uma espécie de retrospectiva daquilo que foi todo este Histórias da Eurovisão desde 27 de março de 2010. Vamos começar, como é lógico, pelo princípio, com o tema de Licencia e o tema Das Alte Karussell. O tema que representou a Suíça, ou melhor, um dos temas, porque no ano de 1956, pela única vez na história, os países representantes podiam levar duas músicas e não apenas uma. Até 1978, o Festival Eurovisão da Canção tinha como imposto máximo o limite de 3 minutos e meio para cada canção. A partir de 1978, esse tempo reduziu-se para 3 minutos, dado o facto de serem cada vez mais os países interessados em participar no Festival Eurovisão da Canção. Foram 7 os países primeiros a participar nesse mesmo festival e foram 10 os países que representaram ou que se fizeram representar no ano seguinte. Nós hoje vamos aqui ouvir este tema de Licencia, Das Alte Karussell. E depois vamos trazer um outro tema, de 1964, de António Calvário. Chama-se Oração. Este tema foi o tema que, no fundo, estreou Portugal como representante no festival Eurovisão da Canção. Portugal participaria, aliás, durante mais de 30 anos consecutivamente. Ou melhor, poderemos aqui reformular aqui a questão, já que em 1970 Portugal não chegou a participar, embora até tivesse elegido uma música para ir à Eurovisão. Mas em protesto com o que se passou no ano de 1969, com a cantora Simone de Oliveira, no tema Desfolhada, Portugal acabou por não participar. Mas, tirando esta participação, ou essa falta de participação, Portugal participou durante quase 30 anos, ou melhor, durante mais de 30 anos. Teve direito a tal, pelo menos. Não participou num dos anos, não estou em erro, em 2004. E tudo porque não obteve classificação para tal. Já no terceiro milénio, uma das regras da Eurovisão era, e porque havia muitos países que queriam participar, os últimos 3 classificados não podiam participar no festival Eurovisão da Canção no ano seguinte. Dado que são agora muitos mais os países, também devido ao desmembramento de outros tantos, como a União Soviética e a Jugoslávia, dá-se a situação de que agora a Eurovisão divide-se em 2 semifinais. É um processo de evolução. Ora, de 2 músicas por país a 2 semifinais para apurar os 25 países para a final, é uma situação, no mínimo, impressionante. 50 anos é um facto, ainda é um tempo, ou 55, mas não deixa de ser uma evolução muito positiva. Como disse, nós vamos começar com Licencia e depois com António Calvário. 2 temas que nós aqui trazemos como sinais da retrospectiva daquilo que foram estes, não fiz a conta, mas sensivelmente 20 meses, 20 não digo, mas 18 meses de Histórias da Eurovisão. Música.

Mais dois temas que vamos agora ouvir nestas histórias da Eurovisão. Ora, passaram por aqui, pelas histórias da Eurovisão, alguns sucessos, não só da própria Eurovisão, mas também a nível internacional e que ficaram mesmo para a história. Foram vários os temas que tiveram essa experiência, ou que vivenciaram essa experiência, vários intérpretes que vivenciaram essa experiência. Mas os mais bem-sucedidos, isto vai a história contando, foram Gigliola Cinquetti e o Zaba. 10 anos de diferença. 1964, precisamente, do tema que acabamos de escutar. Ou ano do tema do qual acabamos de escutar. António Galvário com Oração. Vamos agora ouvir, então, também do ano de 1964, a música que mudou a vida da pequenita Gigliola Cinquetti, de então apenas 16 anos de idade. O tema, Nonoletà, foi uma versão muito bem conseguida, ou melhor, foi um tema muito bem conseguido, e mesmo a sua versão em holandês foi também muito bem conseguida e recebida na Holanda. Vamos aqui ouvir, então, este Nonoletà, o tema que representou a Itália no ano de 1964, no Festival Eurovisão da Canção. 10 anos depois, a Suécia conseguia levar para o seu país o festival promovido pela European Broadcasting Union. Estou-me a referir ao ano de 1974, no ano em que o regime ditatorial caía em Portugal e depois do adeus representava Portugal na Eurovisão, os ABBA faziam-se ouvir com Waterloo, um tema que, mais do que encantar os presentes no festival Eurovisão de 74, encantou todo o mundo. Os ABBA foram um fenómeno e durante alguns anos foram a principal fonte de rendimento na Suécia. Mais do que, por exemplo, a marca Volvo de automóveis, que era muito bem sucedida na altura. Vamos hoje ouvir este tema, a versão ao vivo, deste Histórias da Eurovisão. E porquê esta versão ao vivo? Também porque este tema, digamos assim, ou esta versão ao vivo, é ilustrativa também daquilo que foi o Histórias da Eurovisão. Muito passamos aqui temas ao vivo. Versões, às vezes, do próprio festival Eurovisão da Canção, outras das fases de apuramento. Isso aconteceu, sobretudo, em Portugal, em que recolhemos aqui vários documentos da RTP, ainda na fase, portanto, de apuramento, as canções vencedoras do festival da RTP da Canção. Mas, mesmo noutros países, isso também aconteceu. E nós, hoje, aqui, trazemos, portanto, essa versão ao vivo do ABBA, não só ilustrando o sucesso que foi uma música que participou na Eurovisão, mas também, ilustrando essas várias versões ao vivo que nós aqui trouxemos. Eu há pouco disse que era uma edição única, e peço desculpa pelo equívoco, não será uma edição, mas sim duas edições, ou seja, deste sábado e do próximo dia 24 de setembro. Vamos então aqui recuperar estas duas músicas, a primeira versão estúdio, Gigliola Cinquetti com Nonoletà, o tema que representou a Itália no ano de 1964, e depois a música dos ABBA, os suecos que cantaram Waterloo, em inglês, a versão ao vivo de 1974. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vuoi. vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. The song is called, oh, and it's Napoleon. Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Almost repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. How could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise you'll love me forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Espanha tem o hábito de ficar para a história no festival Eurovisão da Canção. É verdade. Pelo menos assim vai parecendo. A Espanha tem uma série de histórias engraçadas, digamos assim, na Eurovisão. Vamos começar por uma delas, que é mais recente. Algo Pequenito, no ano passado, a música teve de ser interpretada por duas vezes. Tudo porque um adepto da Eurovisão, mais fervoroso, decidiu subir ao palco durante a atuação de Daniel. Ora, esta música também tem de ser repetida, assim mandam as regras. Não podia estar mais de 5 elementos em palco, aliás, há 7. E de repente surgiu ali um outro a atrapalhar na coreografia. Pronto, e de facto esta música da Espanha não vingou muito. Mas mesmo assim foi um tema que teve a sua história engraçada. Posso também contar-lhe outra, referente ao ano de apuramento, da música da SketchUp, La Brujería. A música que iria inicialmente representar a Espanha era uma outra que dava pelo nome... que tinha uma história muito curiosa. A música referia-se a alguém que tinha... que no fundo era louco pelo cibersexo. Mas havia uma altura em que a música dizia Me pones los cuernos. Esta música foi considerada imoral e não pôde participar no festival Eurovisão da Canção, mas era esta que inicialmente iria representar a Espanha na Eurovisão. Outra das coisas curiosas em relação à Espanha era que a música de 2009 foi considerada como a pior de sempre a participar no festival Eurovisão da Canção. Foi uma coisa muito curiosa que vi há pouco tempo. Os internautas votaram qual a pior música da Eurovisão. Um tema que é não mais que um reggaeton foi considerado pelos internautas como a pior música que a Eurovisão já viu desde 1956. Mas não são estas só as histórias que a Espanha já viveu. Em tempos mais longínquos, como o ano de 1966, Rafael interpretou um tema que encantou os espanhóis. A música Yo Soy Aquel acabaria mais tarde por ser transformada numa versão rock dos Anjos, que fizeram questão de ocultar a autoria da música. Rafael, ainda assim, com o seu sucesso, acabou por estar, aliás, a conhecer... via internet. A música foi uma das mais bem classificadas no ano de 1966. Representou então a Espanha. Rafael era o intérprete. E essa é uma das músicas que vamos ouvir. Vamos também ouvir uma outra, de 1968, que aqui há pouco tempo trouxe. A música que vamos ouvir dá pelo nome de La La La. A música que vamos ouvir, ou a versão que vamos ouvir, é de Montserrat. E porquê que eu escolhi esta versão? Porque esta versão não chegou a ir à Eurovisão. E tudo porque Franco, el general Franco, não admitia que o catalão fosse falado em Espanha. Ora, precisamente, em catalão. Era a língua em que cantava Montserrat. Duas alternativas. Ou o intérprete cantava em espanhol, ou então uma outra intérprete iria representar a Espanha no ano de 1968. E assim foi. Montserrat não aceitou e Maciel interpretou esta música em espanhol. Ironicamente, foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção do ano de 1968. E levou a Madrid, em 69, este mesmo festival. E foi precisamente em Madrid que os adeptos da Eurovisão e que tomaram conhecimento da história fizeram festa quando, em 1968, naquele dia de maio, a Espanha vencia o Festival Eurovisão da Canção. Histórias, muitas histórias que passaram por cá também, algumas que não tinham passado por aqui, trouxe-lhe agora, neste caso da Espanha, um dos países com histórias mais curiosas na Eurovisão. Fechamos então com o Rafael e o tema de Yo Soy Aquel, de 1966, e um outro, de 1968, a versão catalã e rara de Montserrat, o tema La La La. A próxima edição, aliás, do Histórias da Eurovisão, será também dedicada a esta retrospectiva, aquilo que se passou durante 18 meses neste espaço radiofónico. Até porque resumir 18 meses em uma edição parece-me demasiado pouco. Optei então por uma segunda edição, onde vamos ouvir versões, músicas ao vivo e algumas músicas de países que participaram, pelo menos, ou neste caso apenas, uma vez. Fico por ouvir a próxima edição do Histórias da Eurovisão. Da minha parte, por hoje é tudo. Despeço-me com um forte abraço. Fique bem, boa noite e até ao próximo sábado.